Só MC bolado, nos becos do meio, seguindo no legado. É Pastuga Hit, Big escreve hit. A gente trabalha e nunca desiste. Essa é nossa arte, é nosso louvor. Mas que religião, o rap nos salvou. No rap eu encontrei o meu lugar. Junto com a minha rap, o nosso hit tá no ar. Pra se identificar e curtir, a vibe do som já abençoou. Os moleque tem o dom, cultura que nos cura, o canto da vitória. Os versos que ensina cantando nossa história. Nossos momentos subindo degrau por degrau. Toda nossa vida virando imortal. O relógio não para e o bang continua. Não estamos aqui pra competir com ninguém. Só queremos o que é nosso e poder viver zen. Poder ver as crianças com estudo e educação. Sem ver a adolescência se perder nesse mundão. Passando informação, só a ideia certa. Correr atrás dos sonhos e realizando metas. Dando orgulho pra coroa, servindo de exemplo. Fazendo o que ama e cada vez crescendo. Sendo acima da média, bem longe dos comédias. Vivendo intensamente, sem estresse, só naquela. Vida sossegada, curtindo a natureza. Dando valor pra vida, que é sua maior riqueza. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou alguém, o rap é minha vida. Oh, acreditar.